angústia que te faz sofrer. Ergue a cabeça, não se entristeça, pois Deus vai fazer. Pode a terra estremecer, aconteça o que acontecer, Deus é fiel. Pode o sol escurecer, Deus não vai esquecer do servo seu. Ele abre o mar, move montanhas. Não há limites quando quer fazer. Se por acaso levantar uma potestade estranha, sua presença põe diabo pra correr. Eita, Deus de fogo e de vitória, que muda a história, basta só querer. Nenhum poder excede a sua glória, só tem vitória aquele que nele crê. Sua história, acredite, não vai terminar, porque Deus nunca desiste de te ajudar. Faz o novo recomeço se não tens mais paz. Vence qualquer desafio, porque é capaz. Deus faz teu sonho morto levantar. Sua história, acredite, não vai terminar, porque Deus nunca desiste de te ajudar. Faz um novo recomeço se não tens mais pai. Vence qualquer desafio, porque é capaz. Deus faz teu sonho morto levantar. Eita, Deus de fogo e de vitória, que muda a história, basta só querer. Nenhum poder excede a sua glória, só tem vitória aquele que nele crê. Sua história, acredite, não vai terminar, porque Deus nunca desiste de te ajudar. Faz um novo recomeço se não tens mais paz. Vence qualquer desafio, porque é capaz. Deus faz teu sonho morto levantar.